Começando mais um Ultra Fest. E não tem mais nada pra falar, eu sou o Nan Notícias. E junto comigo escrevendo roteiros estão... Guilherme, Vegeta. É isso aí, a galerinha de sempre aqui conversando, né? E vamos falar de a coisa que explode a cabeça de todo mundo de raiva, que é Superman e Batman. Nossa ideia aqui é mais ou menos discutir em termos de história. Oferecer um roteiro, qual seria o possível futuro para essa franquia em termos de narrativa. This is Clark Kent. I'm Batman. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: o que que nós temos com o novo filme do Superman? Nós temos cidades destruídas. Sim, obviamente. Tecnologia kryptoniana espalhada pela Terra e um super-homem mais ou menos estabelecido. Superman, então, já está na Terra. Durante o filme aconteceram spoilers demonstrando que o Lex Luthor já está ali ganhando seu dinheirinho de sempre. O Bruce Wayne já está ali ganhando seu dinheirinho de sempre também. E então temos um segundo filme que vai colocar Superman frente a Batman. This is Clark Kent. I'm Batman. Vamos fazer assim: vocês irão construir o filme, eu vou ser o produtor que vou ficar falando mal do filme de vocês. Se o executivo da Warner chegasse para vocês e pedissem o roteiro, por onde vocês começariam a escrever? Cara, eu vou tomar um café, cara. Faz aí, Guilherme. Cara, assim, para mim o deal breaker, a coisa que tem que começar para entender como é que vai ser a dinâmica entre o Batman, o Super-Homem e sei lá mais quem tiver por ali, é resolver aquela velha questão que Batman, bem preparado, consegue derrotar todo mundo. Se isso vai ser transplantado para o filme ou não. Ou vai ter um tratamento mais realista pro Batman. Vegeta, quem venceria, Batman ou Superman? Cara, super-homem, né? Porque ele é forte e ele tem visão de calor. Tem um monte de outras coisas. Cara, mas você vence alguém que seja assim, sendo um ser humano normal? Não, é aí que tá, velho. Porque tem uma coisa de interessante nisso e uma coisa de exagerado, né? O Batman, ele é um bom símbolo para o potencial humano, né? Ele é o carinha normal, cercado de deuses, basicamente. É tipo o cara super treinado, super preparado, com a representação de como os humanos conseguem fazer frente a desafios além da imaginação. Boa, beleza, gostei. Mas o problema é que os quadrinhos, em algumas circunstâncias, ou algumas muitas circunstâncias, leva isso a extremos tão exagerados que a capacidade do Batman vira um superpoder. Tipo, o Batman não só fica super inteligente, como automaticamente todo mundo ao redor dele fica idiota. Só pra exagerar o fato de que ele é super inteligente. Tem um quadrinho que especifica muito bem isso. O Batman, por alguma razão, perde a memória e ele não sabe quem que é a Liga. Então, tipo, pra mostrar que ele é o quê? O carinha super inteligente e super técnico, ele consegue, no segundo, analisar todos os super-heróis, descobrir quais são os poderes deles e atacá-los de maneira que derrotava eles, mesmo ele sendo um carinha normal e eles tendo superpoderes. Para mim, num filme, isso seria ruim de fazer, tipo, mostrar que, por exemplo, o Batman conseguiria vencer o Super-Homem se ele quisesse. Mas por outra maneira, a gente tem que mostrar de alguma forma que o Batman tem sim um lugar de importância no meio daqueles semideuses para salvar a Terra. E também estou pensando aqui que, por mais que tenha os outros heróis, o foco vai ser nos dois, no Super-Homem e no Batman. E que os outros heróis eles vão aparecer em locais. Tipo, eu estou pensando assim: eles estão enfrentando uma ameaça global, daí em cada setor do mundo apareceria um dos super-heróis para ajudar em alguma situação. Ah, isso é bacana, na verdade. Porque mostra até porque eles já existem, mas eles não vieram para cá, para Metrópolis, porque eles estão resolvendo esse mesmo problema em outros lugares. Exato. Isso aí poderia dar o pequeno gancho já para o filme da Liga, porque mostrar a necessidade dos heróis se organizarem. Mas o Sim. Super-Homem e o Batman estariam coordenando o esforço global para derrotar a ameaça, que por enquanto ainda ninguém sabe o que é, né? Lex Luthor. This is Clark Kent. I'm Batman. Mesmo que seja o Lex Luthor, a ameaça do Lex Luthor vai ser velada, penso eu. Seria como se o Lex Luthor tivesse construído algum vilão que seria a ameaça principal, sabe? Eu Ele acho que fez um tem. Android, o Android saiu do controle e os heróis têm que derrotar. Saiu do controle, mesmo que saiu do controle entre aspas, né? Tipo, saiu de controle intencionalmente. Só jogando a ideia. Vamos supor que o o Lex Luthor, ele tomou posse de alguma tecnologia kryptoniana, conseguiu fazer uma engenharia reversa dela e conseguiu fazer algum robô baseado nessa engenharia kryptoniana. Daí, sei lá, é uma arma bizarra que vira um robô ou muito poderoso ou que, por alguma razão, ameaça o planeta inteiro. Daí o Super-Homem tem que ficar que nem doido enfrentando esse bicho, enquanto o Batman toma uma atitude mais detetivesca de procurar de onde veio esse bicho para poder arranjar alguma maneira de derrotá-lo efetivamente. E também tô pensando aqui, uma espécie de vírus tecno-orgânico, sabe? Sei lá, infecta a pessoa, mas é um vírus que não é só biológico, é tecnológico. Tipo, a pessoa vira um ciborgue e começa a ficar doida e matar todo mundo, sabe? O Super-Homem tem que ficar literalmente louco pelo planeta inteiro tentando resolver esse problema, enquanto o Batman fazia o trabalho de cientista barra detetive e descobrir como parar esses negócios. This is Clark Kent. I'm Batman. O problema que a gente não resolveu ainda é se vai ser Lex Luthor contra Super-Homem e o Batman no meio do caminho, ou se vai ser Lex Luthor construir um monstro, esse monstro tá enfrentando o Super-Homem e o Batman vai ajudar, ou se vai ser alguma terceira coisa. A regra do legal, o que parece mais interessante? A regra do legal, pra mim, o Lex Luthor nem seria o vilão do filme. Ele estaria no filme e se comportaria como se fosse a favor do Superman até. E o vilão poderia ser causado por ele indiretamente ou pelo Lex Corp. Então seria uma coisa assim que a conexão do vilão com o Lex Corp seria uma coisa que só descoberta no finalzinho do filme? Sim, ou talvez nem descoberta no filme. Nem descoberta diretamente, teria indiretos que se você percebesse, você ia entender. Tá, então vamos tentar simplificar. Vamos dar uma forma física ao vilão? Vocês queriam que fosse uma coisa tipo Brainiac? Que tipo de vilão seria? Quem é Brainiac? Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Não, vou começar assim. Quem são os vilões do Superman? Porque isso aqui tá muito adequado. Porque é exatamente assim que eles vão roteirizar. Uma pessoa que não sabe de porra nenhuma de quadrinhos. This is Clark Kent. I'm Batman. Temos Metalo, Apocalipse, Darkseid, Brainiac... Mixzplik. Mixopetlik. Que mais? Ah, é o Parasita. Parasita é interessante, velho. Cara, eu tô gostando do Parasita, velho. O que vocês acham? Parasita... Talvez seja o mais interessante porque você tem como dar uma explicação científica rápida e suficiente pra ele, né? O líquido supercondutor lá que forma o parasita seria mesmo a engenharia da Lex Luthor que deu errado. Tipo, pegou tecnologia kryptoniana, tentou fazer a engenharia reversa nela, deu errado, criou o parasita. E... Ah, beleza. Aí, eu acho que isso serve, hein? Acho que aí... isso... Ah, fala. Como é que o parasita ele vai ser uma ameaça pro Super-Homem, visto que no começo ele é bem fraco? Tipo, ele pode absorver muita energia e ficar muito forte. Lex Luthor podia dar alimento pra ele no começo, então. Duvido que faria isso. Tipo, eu vou fazer esse carinha imbecil aqui ficar mais forte, intencionalmente. Não, acho que não funcionaria não. Mas tem um outro problema, é como é que a ameaça do parasita seria, assim, grande o suficiente pra movimentar tanta negada, assim. This is Clark Kent. I'm Batman. Que eu acho que seria o inimigo ideal para movimentar tanto o Super-Homem quanto o Batman e possivelmente outros heróis, seria um inimigo que fosse mais espalhado. É um inimigo que tenha algum tipo de superpoder, mas que seja difícil de rastrear. Então, tipo, o Super-Homem pode estar tendo um problema porque ele não consegue rastrear os movimentos desse inimigo, mas só que esse inimigo é poderoso demais pro Batman tentar enfrentar sozinho. Então, por isso que teria que ter essa conjunção dos dois. Quando eu tava pensando no inimigo ciborgue mutante, sei lá o que lá, eu tava pensando... mais no Brainiac. Suponha que o Brainiac ele não venha numa espaçonave gigantesca pra destruir todo mundo, mas ele venha mais sorrateiramente e ele tem que construir a base de poder dele na Terra. Daí ele teria que montar, tipo, os ciborgues dele lá, mais ou menos de qualquer jeito, e meio que fazer coisas que seriam semelhantes a atentados terroristas pra pegar material, sabe? Pra pegar restos de tecnologia kryptoniana, pegar materiais de empresas como a LexCorp e a UNCorp para conseguir reconstruir a base de poder dele para realmente conseguir atacar a humanidade de uma maneira efetiva, sabe? Tá, então a gente rodou e a gente vai fechando o Brainiac mesmo? Cara, eu acho que eu sou o produtor e o Nano é que é o outro roteirista, viu? é a organização da Warner, é assim mesmo. This is Clark Kent. I'm Batman. Então a gente decidiu no Brainiac. Então, Brainiac... ele chegaria na Terra ou ele, de alguma forma, ele já estaria instalado nas naves kryptonianas que ficaram na Terra? O já está instalado dá a ideia da continuidade. Você entende que veio do outro filme. Uhum. É muito fajuto você ter que cair uma outra nave na Terra do nada? que aconteceu? Virou alvo? Não, poderia, não precisaria ser do nada, porque a nave do Brenner é que poderia estar rastreando naves kryptonianas. Mas se ele já estivesse aqui, seria mais interessante. Não, eu também acho que seria mais interessante, porque seria aquele terror gradual, sabe? Ele poderia ser despertado ou acionado com seres humanos, precisamente cientistas do LexCorp, futucando tecnologia kryptoniana e acidentalmente acionando o Brainiac. E daí o Brainiac, seguindo as diretrizes primárias dele, começa a assimilar tudo e por aí vai. Porque daí dá aquele terror crescente, né? O Brainiac, ele vai, ao longo do filme, estabelecendo a base de poder dele. Aos poucos ele vai aparecendo aqui e ali, alguns dos robozinhos dele. E no terceiro ato do filme, né? Nos últimos 30 minutos, o Brainiac, ele teria construído o corpo dele mesmo. Que o super-homem poderia trocar socos, sabe? Pra mim isso seria bom, já, sabe? No ato final, o Brainiac conseguiu fazer um super corpo robótico pra ele e o super-homem cai na porrada com ele. Daí... E o Batman derrota ele hackeando. Vai ser super interessante essa cena do Batman digitando. This is Clark Kent. I'm Batman. Se os cientistas da LexCorp tivessem já decifrado parte e o Batman ou terminasse o serviço ou pegasse o que os caras fizeram e conseguisse aplicar de alguma forma pra virar uma arma contra o Brainiac. Sim, sim. E considerando que é um filme do Superman, até agora, o que ele conseguiria, na verdade, seria a forma do Superman derrotar o Brainiac. Eu acho que seria mais interessante se o Super-Homem servisse de distração pro Brainiac. É meio estranho distrair um computador, né? Mas vai comigo aqui. Distração no sentido de roubar recursos do Brainiac, né? O Brainiac tem que usar muitos recursos pra enfrentar o Super-Homem sozinho. Enquanto o Batman pudesse ir no mainframe central do Brainiac e desligar ele, sabe? Cara, você tá dizendo que o Superman tem que ficar ocupando o CPU 99% até que o Brainiac não consegue mais processar todas as informações, aí vem o Batman não, com o control dela. Eu tô falando de recursos no sentido de recursos físicos mesmo. Tipo, o Brainiac tem que jogar um monte de robô em cima do Super-Homem que libera pra o Batman fazer tipo um Ocean's Eleven, sabe? Que poderia até entrar aí o Arqueiro Verde junto. Tipo, invadir a fortaleza do Brainiac como se fosse um time de invasores, assim, pra burlar as defesas do Brainiac até chegar no final lá e desabilitar, sabe? Mas assim, eu acho que essa seria um bom terceiro ato, né? Tipo, Super-Homem enfrentando a forma final do Brainiac e mais, sei lá, os robozinhos servos dele lá. Provavelmente com a ajuda da Mulher Maravilha e, quem sabe, o Flash também. Luta final mesmo. Que eles seriam basicamente ocupar a maior parte da força do Brainiac, enquanto Asa Noturna, Batman e o Arqueiro Verde invadem o mainframe dele para tentar desabilitar. This is Clark Kent. I'm Batman. Nós já temos o nosso terceiro ato. O que a gente precisa é de um segundo de um primeiro. O nome é Sherlock Holmes e o endereço é 221B Baker Street. É mesmo, cara? Fazer um filme é assim, cara. Então, no segundo ato, qual seria a parte importante? Eu diria que nesses filmes de blockbuster mais ação, ele seria basicamente um ciclo de tentativas e erros. Seria basicamente investigação. Mas então a batalha Batman-Superman tá no primeiro ato, então? Sim. A conclusão do primeiro ato é o Super-Homem e o Batman resolvendo o que eles têm que resolver juntos no problema. O segundo ato é basicamente investigação. Pra mim, tá vago, mas tá bom o suficiente. This is Clark Kent. I'm Batman. Vamos pensar assim, Nando, você tem uma ideia de qual que seria o tema do filme do Super-Homem? A dificuldade do primeiro filme é exatamente isso. Ele ficou no conflito de ideias pra mim. O que o herói deve ser? Ele deve se mostrar e proteger as pessoas, que pelo final, talvez fosse a ideia do filme, ou o herói, ele deve se esconder realmente. Se hoje eu vou pensar em conciliar isso, pode pensar aquela coisa de você proteger os seres humanos deles mesmos, que é o que o Batman faz, tomar a escuridão pra si, pra poupar os outros, ou ser que nem o Super-Homem é, que é mais um símbolo que vai inspirar os outros a serem melhores. Então isso aí acho que já é uma formação de tema. Tanto o Batman quanto o Super-Homem ficariam em conflito, assim, não em conflito físico mesmo, de eu achando que você é mal, mas conflito ideológico, por exemplo, o Batman interrogando algum carinha importante, algum carinha que tem alguma informação, assustando ele, espancando ele, por aí vai, sabe? E o Superman fala, ô, faz isso não, o cara não é tão mal assim não. vai, entrega ele pras autoridades e prende, sabe? Uma coisa assim, sabe? Mas daí o Batman mostra, mas, ah, tá, isso aqui dá resultado. Se não fosse assim, como eu conseguiria a informação necessária? This is Clark Kent. I'm Batman. O Batman vai entrar na fortaleza do Brainiac pra desabilitar tudo. Ele também pode se destroçar. Só que a diferença é que ninguém vai ficar sabendo. Na batalha final, pode mostrar muito bem o Super-Homem se estraçalhando, sabe? Enfrentando o Brainiac. Tipo, realmente, as portas da morte, né? Daí a humanidade veria que, nossa, esse cara realmente é um carinha bonzinho porque ele tá se sacrificando por nós e ele nem é desse planeta, sabe? Esse tipo de coisa. Ele poderia ter ido embora. Enquanto o Batman, esse estraçalha sozinho e resolve grande parte do problema sozinho e ninguém fica sabendo. Daí, isso poderia ser um momento de reconciliação dos dois. Que, por mais que os métodos do Batman sejam drasticamente diferentes do Super-Homem, ambos estão dispostos a dar tudo para salvar a humanidade. Os dois são diferentes em método, mas os dois são equivalentes em moral. Isso aí também já poderia ser uma expressão de tema. This is Clark Kent. I'm Batman. Mas eu acho que a gente ainda não tem o nosso primeiro ato, velho. O que eu tô pensando é como é que o Bruce Wayne entra como Batman para investigar, qual que é o evento principal que vai mostrar que tem alguma coisa de errado, sabe? Qual que é a primeira manifestação do Brainiac? Tem que ter um primeiro problema, verdade. E tem que mostrar o Batman e o Super-Homem tentando resolver o problema de ângulos completamente opostos. Então, eu acho que seria mais um ponto de vista. Teria que ser uma coisa onde, não importa que inimigo aparecesse, mas eles derrotariam, e o Batman, na situação final, haveria uma escolha entre a vida e a morte desse camarada que eles derrotaram. Poderia ser alguma coisa do tipo, né? Eu sei que tô inventando, mas é história em quadrinhos, então dane-se. O primeiro efeito do Brainiac pode ser mesmo de infectar pessoas mesmo, tipo, controlar pessoas. Mais fácil. Peraí. Mais fácil que isso. Diga. Primeiro protótipo do exoesqueleto do Lex Luthor. Tá, mas alguém que não seja o Lex Luthor usando? Obviamente. Né? O cara não vai. Inclusive, faria muito sentido ele não meter o corpo dele num negócio que não sabe como funciona. Lógico. Então, tipo, então seria criminoso. Acontece? Tipo, criminoso comum usando isso pra quê? Pra roubar um banco? Coisa parecida? Então, aí que tá, olha só. Eles estão utilizando tecnologia kryptoniana para formar um exoesqueleto. O Brainiac é ativado a partir daí. E o exoesqueleto perde o controle. Sim, e o cara então, tá dentro lá. E o cara tá dentro. E o cara boa. O cara lá dentro, você não sabe nem se ele é malvado. Às vezes ele não é malvado. Mas na visão do Batman, ele pode ser. Então, no final, fica aí a opção entre derrotar o exoesqueleto levaria possivelmente à morte do camarada. Então, nós teríamos aí o conflito, onde o Batman preferiria a morte dele logo porque já resolveria o problema, enquanto o Superman estaria tentando resolver de uma forma que não matassem pessoas, nem o camarada lá dentro. Então, isso seria ótimo, porque, por exemplo, como é um experimento do Lex Luthor, então aconteceria próximo ao LexCorp e o Bruce Wayne estaria convenientemente perto. Sabe, poderia até ser uma reunião noturna, coisa precisa. Tá? Então, assim, o Batman aparece primeiro, ele tá no meio da zona lá, ele tá tentando salvar, tá, e ele consegue salvar vidas mesmo. O Batman consegue salvar. Daí o Super-Homem chega mais tarde e consegue resolver o problema, consegue destruir a armadura, e consegue talvez impedir uma catástrofe maior, e consegue salvar o carinha que tá dentro da armadura. Porque daí tem o ponto de conflito perfeito, porque seria o seguinte... O Super-Homem fica bravo porque o Batman ia deixar o carinha morrer. E o Batman poderia ficar bravo porque ele poderia falar assim: e o que você esperava que fizesse? Que não fizesse nada? Se eu tivesse esperado você chegar, esses outros carinhas tudo aqui ia ter morrido, sabe? A gente não pode ficar esperando, dependendo de uma babá azul gigante vindo salvar. A gente tem que salvar também, sabe? É babá azul, não é gigante não. Cara, ele é grande, ele é bombado, velho. Foda-se. Então tá bom. This is Clark Kent. I'm Batman. Então, acho que nós temos nosso roteiro mais ou menos formado aí. É isso? Cara, nós temos o esqueleto, velho. Nós temos um tema e nós temos o delineamento básico de três atos. A dinâmica de protagonista e personagem de relação do Batman e do Super-Homem e o antagonista Brainiac. O antagonista Brainiac é bem óbvio, né? Porque os dois querem proteger a humanidade, o Brainiac quer acabar com a humanidade, porque ele quer reconstruir Krypton. Pronto. Então seria o Brainiac que seria um inimigo ideal. E bola pra frente. This is Clark Kent. I'm Batman. Considerações finais sobre o roteiro? Cara, fazer roteiro é difícil. Porra, em 2 horas eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Então vamos envelopar isso e mandar para o Sr. Zack Snyder para ver se ele segue nossas ideias, então. Enfim, é isso e até semana que vem.